Última estação, estação de verão, que também é o semestre do sol. Em Provérbios capítulo 6, versos 6 a 8, nós lemos assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento para o tempo da ceifa. No verão. Quando é o verão? Dias antes da festa de tabernáculos. O verão do calendário do Senhor é exatamente o período de julho e agosto. É um momento que nós estamos tentando começar um segundo semestre para ver se vai dar certo esse mês. Vamos ver quem sabe se melhora esse mês. Voltando todo mundo de férias e vamos ver. É de novo o mesmo engano do diabo lá do início. Está todo mundo voltando das férias, então vamos ver, dar uma esquentada aí depois de fevereiro. Vamos ver se... Não, irmão. O Senhor quer nos tirar dos costumes desse povo, dessa terra, e nos colocar no centro dos costumes do seu reino. E o Senhor vai te dizer, e o Senhor vai nos mostrar... Julho e agosto, você vai celebrar suas férias, você vai ter o seu tempo e vai dizer: esse está sendo um ano maravilhoso, eu já tenho aqui no meu celeiro suprimento suficiente, porque está para chegar a festa de tabernáculos e eu vou levar frutos para Deus. E vai entrar o tempo em que eu vou de novo colher, ou melhor, eu vou de novo plantar e profetizar para o próximo ano, e eu já tenho o que plantar e profetizar para o próximo ano. Irmão, é uma loucura o que eu estou ministrando para você. Se não fosse pelo Espírito do Senhor, meu irmão, não tem chance eu ministrar isso aqui. Eu estou profetizando que agosto e setembro do próximo ano você vai ter colheita abundante nas suas mãos e você vai celebrar aqui conosco a festa de tabernáculos e vai dizer: o Senhor já me deu todos os frutos desse ano. Eu já trabalhei o que precisava nesse ano, porque eu vivi isso nesse ano agora, irmão. E você vai viver nesse próximo ano. E nós vamos celebrar aqui a festa de tabernáculos. E vamos dizer: está aqui, Senhor, nas nossas mãos a primícia da colheita, Senhor. Está aqui nas nossas mãos os frutos dessa colheita. E nós vamos proclamá-lo. E nós vamos profetizar. E nós vamos descansar até o final das festas desse ano. Nós vamos só celebrar, é só festa, é só alegria. E quando entrarmos em janeiro, nós já sabemos o que está acontecendo, nós já sabemos o que vamos colher, nós já estamos trabalhando, nós não estamos na rotina, nos costumes desse povo mal amaldiçoado, que traz para a cultura da nossa terra um padrão carnavalesco, um padrão diabólico, em que só acontece alguma coisa, até vai, não, Senhor, eu vou entrar janeiro sabendo que vai ser um ano de abundante colheita, porque o Senhor, nesse ano passado, me deu fruto suficiente, eu plantei, eu semeei, eu profetizei, vai crescer, vou colher. É uma loucura o que eu estou ministrando, irmão. Eu estou declarando a você e profetizando na autoridade no nome do Senhor, que o Senhor vai fazer com que cada um dos seus filhos, cada um dos seus servos nessa terra, cada um dos brasileiros que amam e seguem o Senhor Jesus para valer, testemunhe na prática desse calendário. Eu estou declarando que vai funcionar assim, que está funcionando assim, e nós vamos viver um ano de frutificação. E quando chegarmos na festa de tabernáculos, nós não vamos apenas celebrar uma festa judaica, nós vamos testemunhar. Funciona os anos, as estações, os dias, o ritmo do Senhor na natureza. Irmão, o Senhor vem e diz: formiga, diz, o Senhor vem e diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sabe por quê? Porque a formiga, não tendo quem ensina, não tendo chefe, não tendo superintendente, nem governador, a formiga, sendo um bichinho que você pisa e esmaga com os pés, a formiga sendo um bichinho assim, sem valor nenhum, a menos que você estude mesmo o ciclo lá da natureza, você não dá valor nenhum para a formiga, aquilo é só uma formiga, mas o Senhor vem e diz assim: olha a formiga, preguiçoso, sujeito que tem outros costumes, olha a formiga, porque ela, no verão, faz a provisão para quando entrar a ceifa. Eu tomo essa palavra para mim e para você, irmão. me perdoa, Senhor, por em todos esses anos, apesar da misericórdia e da graça do Senhor, estar vivendo como um preguiçoso. Eu tenho preguiça de estudar a tua palavra. Eu tenho preguiça de me aprofundar nisso, porque dá trabalho. Eu tenho preguiça de encarar, de ver que eu tenho que mudar meus costumes. Eu sou um preguiçoso mesmo, Senhor. Mas eu vou considerar os meus caminhos. Eu vou ser sábio. Porque, Senhor, a formiga que não tem chefe, nem superintendente, nem governador, ela entra no calendário do Senhor. Eu que tenho o teu espírito, eu que tenho pastores, eu que tenho o corpo de Cristo, a igreja, não entro, Senhor, misericórdia. Eu vou entrar no teu calendário e no verão eu vou fazer a provisão do meu mantimento e vou ajuntar o alimento para o tempo da ceifa. Antes da festa de tabernáculos, eu vou fazer a provisão. E quando chegar na festa de tabernáculos, eu terei a semente nas mãos. E eu vou, depois da festa de tabernáculos, semear, profetizar, proclamar, porque vai entrar um período de chuva. E essa chuva vai fazer com que a minha semente gere raiz, a raiz vire um galho, o galho gere seiva, a seiva brote pendões, os pendões geram folhas, as folhas flores, as flores tragam frutos. Eu quero estudar isso, Senhor. Meu irmão, eu não tenho nenhum engano, nenhum sentimento errado de que você hoje aprendeu isso. Eu quero dizer a você que nós podemos sair daqui, ou escutar isso, ouvir mais uma vez, ler no CD, alguma coisa assim, mas isso não é o suficiente para a gente começar a viver isso aqui. Tem uma caminhada árdua de Deus mudar os nossos costumes. Tem um trabalho árduo de fogo para que Deus mude nossos costumes. Sabe quais são os nossos costumes? Não, eu estou separando esse tempo, sabe por quê? Porque eu vou estudar agora, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer isso, eu não vou ter tempo para o Senhor assim. Esses são os nossos costumes. Não, eu consegui um emprego assim, o emprego é isso aqui, mas olha, eu não tenho mais como vir à igreja, eu não tenho mais, mas é um emprego, o Senhor abriu. Esses são os nossos costumes, irmãos. Nós não sabemos identificar que o diabo está pondo um momento de semear no dia errado. Que o diabo está nos prometendo colheita onde não houve semeadura. Nós não discernimos isso. E nós caímos nas ciladas do diabo e ficamos na roda viva dos costumes dessa terra. Para ser mais efetivo, irmão, ficamos com a nossa vida do jeito que ela é. Você fica com a sua vida do jeitinho que ela é. Você fica com a sua segunda do jeito que é, mesmo tendo estudado, mesmo achando lindo alguma coisa, mesmo concordando com aquilo, ou achando interessante outras coisas, você fica com a mesma segunda-feira, com a mesma semana, com os mesmos alvos, com as mesmas coisas. Vamos ver, quem sabe ano que vem, né? Estou pensando ano que vem, não sei, sabe, eu estou vendo aqui, quem sabe ano que vem, eu vou tentar, ano que vem eu acho que eu vou fazer isso. Para com isso, Senhor, eu vou mudar meus costumes. Eu vou ser alguém que diz assim: eu já sei o que é. Eu já estou semeando o que vai ser para o próximo ano. Eu já estou semeando o que é para a próxima estação, porque eu já estou entrando num tempo de chuva, tem que ter semente na terra. Eu já sei o que o Senhor vai fazer. Ele já me falou, eu já declarei, eu já estou profetizando. Eu agora vou cuidar dessa semente, já pus na terra, já está brotando a raiz, já está saindo até um galinho, já está brotando seiva até. Eu vou cuidar das minhas sementes. Mas olha, tem essa opção aqui, tem essa alternativa aqui, isso aqui é muito bom. Não me engane, eu não sigo por aí, porque eu já plantei. Ah, mas como é que você tem certeza que vai? Eu plantei, eu sei que sementes eu joguei em terra. Como é que você tem tanta certeza? Estão aqui, ó. Mas assim, como assim? Eu andei na presença do Senhor, estou caminhando numa vida de intimidade e adoração, e o Senhor tem falado comigo: filho, é assim, filho, é assado. A palavra do Senhor diz em Amós que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Diga comigo: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Sabe o que é isso, irmão? Milagres de revelação do Senhor. Mas muito mais. É alguém que fala assim: hoje é o dia tal, da estação tal. O Senhor já me revelou. que eu tenho que plantar hoje. Hoje é o dia tal, da estação tal, o Senhor já me revelou que é o dia de regar. Hoje é o dia tal, da estação tal, nesse período surgem as primeiras, os primeiros galinhos de espinho. Sabe o que eu vou sair para hoje, fazer hoje? Eu vou sair só para ir lá e arrancar aqueles espinhozinhos que estão crescendo. Eles não representam nada no meu milharal. Mas se crescerem, hoje é o dia de eu ir lá e arrancá-los. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida material, na nossa vida como igreja, é assim que nós vamos viver. Tem muita gente vivendo desesperado para conseguir arrancar os espinhos, porque eu plantei, tem espinho, mas também eu vou perder, meu Deus. A maldição de uma terra começa pela idolatria. E Deus diz, aonde tem idolatria, a terra vive em seca. Você olha essas regiões do país, onde alguém plantou, pegou emprestado no banco. Que desespero. Plantou. E vem a seca, e vem a geada, e destrói tudo. O Senhor vem e diz assim, filho, seja fiel nos dízimos. E eu vou repreender o devorador. O gafanhoto que vem para comer tua colheita, eu vou repreender. Mas seja fiel nos dízimos. Irmão, por mais que você não entenda, eu não estou falando do dízimo que você pode trazer aqui hoje. O Senhor não está falando só do dinheiro do mês. O Senhor está dizendo, no início do ano, no início do ciclo, consagre ao Senhor tuas sementes. Porque você vai colocá-las em terra. Eu vou mandar chuva. Você vai regar, você vai cuidar, você vai adubar, você vai pôr os nutrientes, você vai arrancar lá aquele pezinho de erva daninha, você vai fazer tudo isso. Mas saiba de uma coisa, não virá seca, filho. Não virá geada. Não virá uma nuvem de gafanhotos. Não virá o ladrão. Não virá, filho. Porque você colocou as primícias no lugar certo. Você vai ter um ano com todas as estações bem definidas e eu vou cuidar disso. E quando chegar na festa de tabernáculos, no próximo ano, você estará em Jerusalém, adorando e celebrando. Bendito seja o Senhor que nos deu a chuva, que nos deu a semente, que nos deu a terra, que nos deu o fruto e que é digno de todo louvor e de toda adoração. Irmão, para que não tenha dúvida, porque essa ministração vai rodar esse mundo afora. Para que ninguém tenha dúvida do que eu estou dizendo, eu estou profetizando que Deus vai levar cada um dos seus filhos que está buscando o Senhor com sinceridade, em intimidade, em adoração, em comunhão. Deus vai levar cada um dos seus filhos nessa terra a viver este ciclo, este calendário. A ensinar esse calendário. Deus vai mudar o calendário anual das igrejas. Deus vai mudar o calendário anual de empresas. Deus vai mudar o calendário de governos. Deus vai mudar o nosso calendário, porque é assim que funciona. Creia, creia e experimente. Deus vai mudar isso. É a palavra do Senhor liberada. E eu estou experimentando isso. E você, discípulo do Senhor nesse lugar, vai experimentar isso.